Essa aqui. Essa é especial pra dona Sandra, mãe do Foquinha. Falou, dona Sandra. Vamos torcer pela seleção brasileira. Pé quente. E a todas as princesas. Só princesa, não me deixe só, princesa. Se fugir de mim, baby, e os meus olhos jamais irão olhar algo tão lindo assim, yeah. E meu sorriso de saudade vai chorar se você de mim fugir, baby. E a minha boca jamais irá provar, ah, lábios tão doces assim como seu. Meu amor, procure entender. Sem o seu amor, não sei viver. Sem os seus olhos para me olhar, sem tua boca para me beijar. Yeah.